seminário de Joãozinho. Há 18 anos eu não via e reencontrei esse ano. E foi um momento muito especial, porque ele é uma pessoa especial. E hoje a gente tem o privilégio de tê-lo conosco aqui. A gente conviveu durante 2 anos no Seminário do Sul. Foi uma experiência boa. E a gente agora se reencontra. Ele lá em Limeira, na Terceira Igreja Batista de Limeira, no ministério ali. E eu aqui. E reencontrá-lo foi um dos presentes que Deus me deu este ano. Porque uma coisa que eu tenho no meu coração é que, muito embora vivamos no contexto de uma igreja, um pastor ou um crente fiel e dedicado a Deus, sobretudo pastor, não é algo muito fácil de se encontrar, não. E no convívio com o João, ele é um desses homens, homens que conhecem a Jesus. Por isso, eu me sento ali e ouço Deus falar através desse homem de Deus, esse pequeno, grande homem de Deus. Que Deus abençoe, Joãozinho. Tenho muito, muito respeito e consideração por você, por esse homem que você é, o homem de Deus. Eu reconheço isso e que Deus o abençoe uma vez mais. Obrigado, Ezequias. Deus abençoe também a sua vida. Lá no seminário, a gente constrói amizades muito boas. São amizades. Nós temos amigos, pastor Ezequias tem. Eu tenho amigos que agora, com o recurso da internet, onde anda fulano? E aí a gente começa a pesquisar, pesquisar, e daqui a pouco descobre o camarada lá no Reino Unido. Ah, fulano está na África do Sul. E vai descobrindo. Tem tristeza também, né? Não é só alegria, não. Eles como descobrem que o cara nem crente é mais. Bom, aí a gente pergunta assim, será que foi algum dia? Também tem isso. Mas a gente constrói amizades tão boas, duradouras. Seminário nós tínhamos, a maioria dos que estavam ali, tinham algum tipo de dificuldade. E algumas cenas que eu não esqueço no seminário, o pastor Ezequias deve ter visto e ouvido muito isso, a gente chegava, às vezes, 9, 10 horas da noite, e você escutava uma pessoa gritar num prédio daquele lá. O cara estava com fome. Questão de 5 a 10 minutos, chegava um colega e batia na porta do quarto dele, com um pedaço de pão, ou com leite, ou com alguma coisa para ele comer, e entregava. Eu vi muitos colegas orar antes de comer, e quando terminava de comer, dizia também: Senhor, obrigado, porque hoje eu almocei. Ele não sabia amanhã. Ele não sabia amanhã. E era muito, muito bom. Ah, eu conto isso às vezes para a igreja e para os irmãos, e eu faço isso. Hoje dá para rir, na época não dava para rir, não. Na época a gente chorava. Eu tive muitos livros, irmãos, que talvez eu não consiga comprar mais, mas que quando a fome apertava, eu olhava para a estante assim, catava e falava assim: quanto deve valer esse aqui? Esse vale 50. Eu falei: qualquer 40 conto está indo embora. Às vezes a conta na cantina estava crescendo, a conta lá na tia, no refeitório, estava crescendo. Eu falava: essa gravata aqui é a mais nova que eu tenho, essa que vai. Então botava feirinha lá no seminário, botava feirinha de livro, de gravata. Aí vinha aquele seminarista melhorzinho do que a gente, então ele chegava e comprava. E a gente pegava o dinheiro e ia lá e pagava para poder comer a outra semana. Ia garantindo as semanas, ia garantindo as semanas assim. É interessante que eu não reclamo disso, e não, porque Deus permitiu, hoje de manhã, lembra que eu falei? Moldar o caráter da gente. A gente vai para o ministério, e uma das coisas, eu estou mandando mais 3 seminaristas esse ano para a faculdade. Eu tenho, já tem um que está no segundo ano, estamos indo com mais 3, e tinha um que queria ir, e na sua vida profissional ele não tem uma vida assim muito, muito boa, não. E então, no dia de mandar para o seminário, eu li o texto de 1 Timóteo, a parte anterior até o verso 7, que o pastor Ezequias leu para os diáconos aqui. A prova primeiro para a gente, para o ministério, é o caráter. E a gente não pode esperar chegar lá. Tem que trabalhar isso na igreja. Tem que trabalhar isso antes. Depois enviar. Se passar por essa primeira prova, aí a gente envia. E não deixar para trabalhar isso lá depois, porque depois não vai trabalhar coisíssima nenhuma. É o primeiro ponto. É a convicção. Então eu louvo a Deus pelas amizades, amizade com Ezequias, tantos colegas nossos em comum ali no seminário do Sul. Falei da minha esposa e da minha filha hoje pela manhã, e essa é minha esposa e a minha filha. Ali a fotografia está com uma roupa estranha ali, eu não encontrei outra foto, vasculhei as fotos para colocar, mas foi o dia da formatura dela o ano passado, então essa foi a fotografia que eu encontrei. Minha esposa Lucy e a minha filha Letícia, tem 11 anos. Eu falei para a filha do pastor Ezequias, ela ia gostar tanto de estar aqui, eu conversei um pouquinho com a filha do pastor Ezequias, é exatamente igualzinho assim, jeitinho igualzinho, ia gostar demais de bater papo com ela. Mas eu vou falar para ela, vou dizer assim, você ainda vai conhecer a Nicole. Eu tenho uma dívida com você, fazer você conhecer a Nicole. Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. O mesmo tema de hoje pela manhã, porém agora com uma interrogação no final. De manhã foi uma justificativa. Porque santos precisa da graça de Deus, então a igreja batista na ponta da praia precisa, tal. Agora à noite é uma pergunta. Por que santos precisa da graça de Deus? E quando eu falar de santos da cidade, eu vou falar do bairro, eu vou falar da vida dos seus parentes que não são crentes, dos seus vizinhos que ainda não conhecem, não experimentaram a graça de Deus, dos meus irmãos, eu sou o único crente na família, meus pais se converteram, já são falecidos, e os meus irmãos não são crentes. Eu tenho um sobrinho que vai ser padre. Fui na formatura dele de filosofia o ano retrasado. E aí ele se formou em filosofia e o ano passado foi para o seminário para ser padre. Sempre que nós nos encontramos, nós temos boas conversas. Ele é muito educado, é um menino muito bom, muito educado. Então nossa conversa é uma conversa muito gostosa. Mas aos poucos a gente tem conversado e orado. Irmãos, é uma tristeza muito grande quando a gente prega, misto de alegria e tristeza, porque você vê tanta gente se convertendo, e eu falo, Senhor, por que meus irmãos não aceitam o teu evangelho? São homens bons, meus irmãos, são pessoas trabalhadoras, bons chefes de família, mas isso não leva para o céu. Ser bom homem, ser honesto, honestidade não leva ninguém para o céu, não. Ser bom homem, chefe de família, etc, etc. E isso às vezes dá uma tristeza muito grande, diz assim, Senhor, antes de morrer ou cessar o meu ministério na terra, se o Senhor me desse esse privilégio de ver meus irmãos, minhas cunhadas e sobrinhos convertidos. Quero fazer dois pedidos de oração a vocês, orem por isso, na minha vida, na sua vida também, seus parentes que você ama tanto e que não são crentes, mas ore também pela área musical da minha igreja. Eu vi aqui a riqueza que os irmãos têm, e eu digo para os músicos, não sou o pastor da igreja, peço licença a Ezequias para dizer isso, cultivem isso, não deixa nada atrapalhar essa beleza que vocês têm, porque há muitas igrejas que gostariam de ter o que vocês têm e não têm. A nossa igreja é muito carente na área de música. Quando a gente consegue alguém que faz uma coisinha mais ou menos lá, a gente agarra o camarada e não deixa ele sair de jeito nenhum. Se você sair daqui, eu te pego, porque a gente não tem essas coisas. A igreja não cultivou-se isto. Então a igreja vai fazer 25 anos, nós lutamos para ter um coral, lutamos mesmo, pagamos alguém de fora para vir ensaiar, aí o povo não gosta de ensaiar, e aí fica, e a gente sabe que não dá para ter música, bom coral sem ter ensaio, tem que ter, não tem jeito. Efésios 2, de 1 a 10, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Curve sua cabeça. Deus, instrui o nosso coração, instrui cada coração aqui presente, para que tenha um encontro contigo nesta noite, para que a tua graça se manifeste poderosamente nesta noite, na vida de cada um de nós, especialmente daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes, nós ouvimos pessoas falarem assim, de alguém que leva uma vida muito desregrada. Fulano precisa de uma religião. Às vezes o sujeito leva uma vida bem desregrada, leva uma vida bem... Aí a pessoa olha para ele e fala assim, fulano precisa de uma religião. Outros melhoram um pouco essa frase e dizem assim, fulano precisa de Deus. Está faltando religião na sua vida. Está faltando Deus na sua vida. Aí do lado dele tem um que é bonzinho, quietinho, até tímido, não fala, quase não abre a boca. A pessoa passa um tempão do seu lado, você não sabe qual é o som da voz dele, como que é a voz, porque a pessoa não fala. Aí você fala, e aquele ali? Não, aquele ali nem parece muito, não. Veja como que o nosso julgamento, às vezes, ele é injusto. Nós pegamos aquele que aparentemente, ou realmente, leva uma vida desregrada, e nós dizemos, ele precisa de uma religião, ele precisa da graça de Deus. Aí nós encontramos aquele quietinho, que às vezes até é tímido, e nós achamos que ele não peca porque ele é tímido. Algumas mães têm essa ideia dos seus filhos, né? Algumas mães falam, ai, pastor, eu tenho dois filhos, tem um que é peralta, pastor, ele pinta, pastor, ele não deixa a casa arrumada, ele é terrível. Bonzinho é aquele. Bonzinho é aquele que fica calado, que quase não faz nada. Será? Ele não te incomoda, então tá bom, né? Ele é quietinho, não te incomoda. É esquisito, isso não é muito certo, isso não. Nós achamos que aquele que é quietinho é o bonzinho. Tem quietinho, gente, que de bonzinho não tem nada. E esse é pior, sabe por quê? Porque não dá para você descobrir quanto que ele está fazendo. Você só descobre depois que o negócio está feito. O que é atentadinho lá, o que é agitadinho, ele não tem como esconder. Quando ele faz, você já percebe, ele não consegue esconder. Mas o quietinho é um problema, porque ele faz na encolha, na surdina, ali, ó, caladinho. Quando você descobre, o negócio já apareceu. Já foi. Porque ele é quietinho, ele faz tudo quietinho, até malandragem. Quietinho. Quando aparece, já era. Queridos, todos precisam da graça de Deus. O Senhor Jesus, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ama o mundo porque todo mundo carece do amor dele. Paulo diz, Romanos 3, 23, porque pela... todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. O quietinho, o assanhadinho, todos pecaram. Porque pecado não tem sua delimitação na condição psicológica de uma pessoa, no temperamento. Se não, olha só, se pecado tivesse sua delimitação na condição psicológica de uma pessoa, não precisaria pregar o evangelho. Era só trabalhar a psique de uma pessoa para tentar, se é que isso é possível, conduzi-la de um comportamento psicológico para o outro. Estaria resolvido o problema. As pessoas iriam para o céu. E ao invés de ser pastores, nós seríamos psicólogos. Porque aí nós iríamos conduzir as pessoas de um comportamento psicológico para um outro comportamento psicológico. Resolvido o problema. Mas não, pecado se resolve com o sangue de Cristo, com a graça de Deus. Mas antes de nós entrarmos em cada um dessas abordagens, vamos primeiro entender o que é graça de Deus. Se eu fizer a pergunta aqui, talvez eu ouça em coro aquela resposta já bem trabalhada. O que é graça? O que é graça de Deus? Ó, eu pensei em outra coisa, irmãos, de maravilha, parabéns. Porque eu pensei que os irmãos fossem dizer assim, favor imerecido. E é verdade. Só que não explica muita coisa, isso é verdade. É uma condensação da definição. Mas para eu entender graça, é bom eu entender misericórdia. Porque as duas andam juntas. Se eu entender um, eu entendo a outra. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar para mim o castigo que eu mereço. Eu mereço o castigo, mas por misericórdia, Deus não me dá o castigo. E graça? Graça é Deus dar o presente que eu não mereço. Misericórdia? Deus não me dá o castigo que eu mereço. Graça? Deus me dá o presente que eu não mereço. De um modo muito simples, ilustrando, é como quando seu filho, você estava planejando dar um presente para o seu filho, e ele faz uma malcriação. E a malcriação foi séria. Você chama ele num canto e diz assim, escuta aqui. Bicicleta agora ninguém, o filho quer mais, né? Esse negócio, a gente dava ilustração falando que ia dar uma bicicleta de presente, criança não se ilude mais com isso, não. Escuta aqui, aquele videogame que eu ia te dar no final do ano está suspenso até segunda ordem. Então, o que você fez, você não merece aquele videogame. Aí ele sai bicudo, mas ele não reclama porque ele viu que ele tá mal na fita mesmo. Então ele sai para lá assim, puxa vida, pisei na bola, perdi o videogame de bobeira. Puxa, meu pai, e o duro que eu não posso nem falar nada porque ele está certo. Aí ele sai chateado com você, porque não vai ganhar o videogame. O tempo passa, chega lá, 25 de dezembro, véspera do Natal, ele está alegre, mas está triste, já passou um pouquinho a dor, mas ele está triste porque o videogame não virá. O espírito do Natal está no ar. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Está todo mundo feliz e ele, puxa vida, para ficar perfeito tinha que vir o videogame. Mas ele não vê movimento nenhum. Você foi, comprou, escondeu no porta-mala do carro. E no dia do Natal, você chamou ele lá no quarto. Filho, vem cá. Você se lembra que o papai falou para você que naquele dia que você fez aquela malcriação, você perdeu o videogame? Foi. Mas o papai te ama tanto, que doeu tanto no coração do papai. Você realmente não merece. Por aquilo que você fez, realmente você não merece. Mas eu te amo muito. E então quero te dar o videogame agora. Ele sai de lá assim com o olhinho vidrado. Eu me lembro quando eu dei alguns presentes para minha filha, bonequinha que segurava na mão, ela andava. Os olhinhos brilhavam e ela começava a chorar. Eu falei, vai passar mal. Os olhinhos brilhavam e ela chorava. Quando um filho ganha presente do pai, ele fica feliz da mãe, fica feliz. Quando nós ganhamos presente de Deus, e nós ganhamos isso todo o tempo, Deus está nos presenteando todo o tempo. A gente é que às vezes não sabe reconhecer, não sabe olhar do lado, olhar para a vida e ver Deus estendendo a mão e abençoando a nossa vida. Graça é isso. Queridos, eu e você que estamos aqui, nós não vamos para o céu porque nós somos bonzinhos, porque nós não somos bonzinhos. Olhe bem para dentro de você e você sabe do que você é capaz. Eu olho para mim e falo assim, Deus, o senhor tem coragem de usar isso aqui? Pensa bem, Deus. Irmão, se eu fosse Deus, eu não me usava. eu não tenho méritos. Eu não vou para o céu porque eu tenha méritos. Você não vai para o céu porque você tenha méritos. Pense numa pergunta, você chegando no céu. O coral celestial cantando. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, povos e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. E aquele povo tudo entrando, japonesinho do olhinho, né? Olhinho puxado, o asiático, o europeu, o africano, o baiano, o paulista, o sulista, entrando todo mundo, chegando na presença de Deus, e o Senhor chegando e perguntando para você assim, ó. Diga para mim, por que eu tenho que te deixar entrar no céu? O que você responderia para ele? Me dê uma razão para eu te deixar entrar no céu. Eu não tenho, meus irmãos. Ah, Senhor, sei lá, eu era pastor, né? Ele fala grande coisa. Tem um montão lá na terra que eu não sei nem se o capeta vai querer. O fato de ser pastor não me dá o direito de entrar no céu. Pastor, peraí, então agora o senhor destruiu tudo. Agora o senhor destruiu tudo. Obrigadão. Ganhou um pontinho lá. Salvação não é pelas obras, mas você ganhou um pontinho lá. Não é mérito nosso, não são obras. Ó, ele já tem uma razão. Eu servi o copo d'água para o pregador quando ele estava lá. Tiveste sede e eu dei de beber. Deus vai chegar e dizer para ele assim: foi boa a sua atitude, mas eu não posso te deixar entrar no céu por conta disso. Isso é muito pouco. E ele vai ficar lá tentando se justificar o tempo todo. E não vai ter justificativa que obrigue Deus a deixá-lo entrar no céu. Sabe por quê? Porque nós vamos para o céu por uma única razão. Por causa da graça e da misericórdia de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele olhou para o nosso pecado, nos amou, enviou seu único filho para morrer na cruz do Calvário, anunciou esta boa nova a nós, aí você creu nisso, você abriu o seu coração, Ele entrou no seu coração, e a única razão é essa: você recebeu, você se humilhou, e recebeu o favor dele. Recebeu o favor dele. E para o céu não é fácil não, gente. Mas também não precisa ficar se matando aqui não. Você sabe daquela história da mulher? O cara era muito ruim para a mulher dele aqui na terra. Ele era muito ruim. E ele bagunçava muito, ele humilhava muito a esposa dele aqui na terra. E um dia a esposa dele morreu. Eles brigavam muito, o casamento não era muito bom não, e ele humilhava muito a esposa. Então um dia, isso é uma historinha, uma história. Então, ela foi para o céu, e chegando na portaria do céu, o anjo que estava recebendo os mortos, disse assim, ela disse, o que tem que fazer para entrar aí? O anjo disse assim, fácil, entrar aqui no céu é muito fácil. Eu vou te dar uma palavra, e você vai soletrar essa palavra. Eu te dou uma palavra, você soletra essa palavra. Se você soletrar, lá tinha soletrando, né? Então, se soletrar certinho, você entra. Tá bom, qual é a palavra? Ah, o anjo disse, amor. Ela, é muito fácil, acho que o anjo foi com a minha cara. Amor, A-M-O-R. Entra para o gozo do teu Senhor. E ela entrou, feliz da vida. E ela fez amizade com aquele anjo da portaria. Passou o tempo. O anjo disse assim, olha, você já fica aqui sempre trabalhando comigo, batendo papo comigo aqui na portaria do céu, e eu vou precisar fazer algumas coisinhas lá para dentro, assume aqui a portaria para mim. E a mulher ficou lá então. O cara, o viúvo dela que morreu, bateu com o carro, se arrebentou todo e morreu. Quando ele chega lá na porta do céu, ele olhou e falou, eu conheço aquela alma ali. Aquela alma me lembra alguém. Ela olhou de longe e falou, ih, é o cara aí. Ela olhou e falou, ih, é ela. Oi, fulana, tudo bem com você? Ela, comigo está tudo bem. E você? É, eu morri, né? Eu morri. Mas então, como aconteceu isso? Como é que está a vida? Nossos filhos estão bem. Tá? E você? E o cara não tinha de humildade, nada. Não. Como é que foi a vida depois que eu morri? Não, depois que você morreu, minha vida foi uma maravilha. Eu ganhei dinheiro pra caramba, comprei uma casa bonita, arrumei uma mulher bonita, muito melhor que você. Comprei um carrão e zoava com aquele carrão para cima e para baixo. Minha vida passou a ser uma coisa de doido, uma coisa fantástica. Só que eu capotei o carro e eu estou aqui agora, né? E aí, como é que faz para entrar aí? Ela falou, muito fácil, muito simples. Eu entrei mole. Eu vou te dar uma palavra para você soletrar. E se você conseguir soletrar essa palavra, você entra. Ele, mole assim, fácil. Ah, então vai aí, pega a minha palavra, qual é a minha? Aí ela pegou e falou, Arnold Schwarzenegger. Soletra aí e entra para o céu. Gente, se fosse isso, ainda seria muito fácil entrar no céu. Se fosse isso, ainda seria muito fácil entrar no céu, mas ainda não é assim. Por que santos precisam da graça de Deus? Por que os moradores dessa cidade, da cidade onde eu estou, porque o povo deste mundo precisa da graça de Deus? Porque estão mortos em seus delitos e pecados. Versículo de 1 a 3. Ele nos deu vida. O apóstolo Paulo descreve o que é a morte espiritual. Ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pecado mata a alma. E esse matar a alma é separar o homem de Deus. A alma fica morta, longe do Criador. Então Paulo descreve, dos versículos de 1 a 3, ele descreve as características de uma alma morta, de uma alma distante de Deus. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos, os pecados. Aí ele começa a explicar. Nos quais andastes outrora? Primeiro, aquele que está morto no pecado anda segundo o curso deste mundo. Ele faz a comparação com um rio. Curso é o curso de um rio. A água, exceto numa enchente muito forte, mas aí é desordenada, a água não tem vontade própria. A água obedece o curso de um rio. Se o rio faz curva para cá, a água não tem como passar direto. O leito do rio faz isso aqui, o curso. A água vira também. O homem morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente, ele não se governa. Ele não governa a sua alma. Ele é levado pelo curso deste mundo, pela tendência deste mundo. O hino dessas pessoas, você sabe qual é o hino do povo que vive morto em seus delitos e pecados? É a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele não sabe para onde vai. Para onde levar, ele vai. Quem não tem destino traçado, para onde for, está bom. Lembra do filme do Titanic? Primeira classe, com festas chiques, com bebidas chiques, com pessoas chiques, e uma outra parte de pessoas simples. Na hora que o navio começou a afundar, isso fez alguma diferença? Num barco que está afundando, isso não faz a menor diferença. Num barco que está indo para o fundo do mar, isso não faz a menor diferença. Aquele que está morto em seus delitos e pecados, aquele que está separado de Deus, ele segue o curso deste mundo. Por exemplo, não é errado a gente andar fora da moda, falando de estética, falando de roupa, né? Eu sou péssimo nisso. Graças a Deus a minha esposa é boa nisso, porque quando vai para a igreja, ela chega lá e pega, qual a roupa? Ela deixa a roupa, escolhe a roupa para mim. Se ela vai viajar e vai passar um final de semana fora, eu vou ficar, eu falo, já deixa a roupa de domingo escolhida, porque senão vai ser um desastre. Senão eu vou para a igreja parecendo um palhaço. E aí ela sai escolhendo para mim então. E isso combina. E isso é coisa de mulher, porque minha filha tem 11 anos e a minha filha sabe fazer isso também. Então quando a minha esposa não está em casa, eu falo, filha, está combinando? Ela faz assim. Eu falo, tá bom, já disse, eu já sei. E elas são tão boas nisso, meus irmãos, porque quando elas pedem a nossa opinião, a gente nunca ganha. Tua mulher já perguntou para você se ela está bem. Bem, você gostou dessa roupa? Como é que está? Se você disser que sim, ela fala, não olhou direito. Se você falar, não, nossa, que grosseria. Porque elas sabem, eu pelo menos não entendo isso não. Agora, quem segue o curso deste mundo tem a tendência de andar nas águas deste mundo. E tudo aquilo que se tornar comum a este mundo e próprio deste mundo, a pessoa começa a trazer para si. Ela começa a colocar no seu corpo, fazer parte do seu vocabulário e do seu modo de pensar. O mundo começa a influenciar sua vida. Então ele passa a pensar do modo como o mundo pensa. Ele passa a raciocinar do modo como o mundo pensa. Eu conversei muito tempo com um tenente da polícia militar, ele é meu aluno. E durante algum tempo, há pelo menos uns 15 dias, roubaram meu carro. E aí a equipe dele encontrou meu carro lá em Campinas. E aí eu comecei a frequentar a casa dele durante um tempo, conversando com ele e tal. E aí dizia assim, e aí como que é trabalhar na polícia? Não sei se aqui tem algum policial. Trabalhar na polícia e ser um crente em Jesus Cristo. Ele falou, pastor, não é fácil não. Não é fácil não. A gente vive num mundo onde o lema é, nosso mundo lá, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. É interessante, irmãos. Analisando isso friamente, a gente fala, é verdade mesmo. O cara entra numa casa, apronta, faz isso, faz aquilo. Tem mais é que morrer mesmo. Quando acontece com alguém perto de você, da sua família, aí então você fala assim, é isso mesmo, pena de morte, meter bala nele mesmo. Aí o tempo passa, né? Aí você vem para o evangelho. Mas onde que isso tem conivência com o evangelho? Não tem. Lembra da cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Texto bíblico não diz o que aquele cara fez. Texto bíblico não diz quantas ele aprontou e por que estava ali na cruz. A morte de cruz era a morte para os piores bandidos. Ele não estava ali porque roubou galinha, não. Certamente o que ele fez foi grave. É interessante que Jesus, naquele momento da cruz, nem considera o que ele fez. Tudo bem, eu vou quebrar teu galho. Mas tu, eu vou te contar um negócio, e poderia te deixar ir para o inferno para você aprender. Porque eu vou te dizer, tu não vale nada. Jesus poderia dizer isso para ele? É, ué, ele merecia isso mesmo. Por mérito, ele não iria para o céu. Mas o que é que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando a graça de Deus entra no coração de um homem, ele realmente é transformado numa nova pessoa. Renova o seu entendimento, renova a sua mente, renova o seu coração. É por isso, irmãos, que nós temos que orar para que os maridos daquelas irmãs, aqueles maridos que não são crentes, para que eles se convertam, porque a vida dessa irmã vai melhorar muito. A vida, às vezes ele é um bom homem, honesto, tudo, mas se ele se converter, a vida dessa irmã vai melhorar muito, muito, muito. Aquele bom filho que você tem em casa, mas que ainda não experimentou a graça de Deus, no dia que aquele filho se converter, sua vida vai melhorar muito. O contrário também é verdade. No dia que aquela esposa se converter, a vida deste homem vai melhorar muito. Por que é que santos precisa da graça de Deus? Porque vive, está morta, melhor dizendo, em seus delitos e pecados. Descreve então aqui, andaste outrora segundo o curso deste mundo. Mas não é só isso, ele diz que quem é que dirige o curso deste mundo? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, nós não estamos sós nesse mundo. Eu comecei a ensinar isso para a igreja. Eu estou expondo a carta aos Efésios para a igreja, lá em Limeira. E eu comecei a ensinar isso. E uns crentes mais novos depois vieram conversar comigo. Ai, pastor, eu saí do culto hoje meio com medo. Por quê? Parecia que o senhor estava descrevendo o filme do Gasparzinho. Por quê? Falei, irmãos, nós não estamos a sós nesse mundo. Acima de nossas cabeças, nas regiões celestiais, há um mundo espiritual que nós não podemos negligenciar. Nós vivemos neste mundo pensando que neste mundo só existem os seres que eu posso ver. O que existe para mim é só o que eu posso ver. Então existem as pessoas que estão aqui e que eu posso ver. Mas quando nós pensamos no mundo espiritual, nós não atentamos para o fato de que, veja bem, nós estamos aqui no templo. Deus está presente? Mas alguém aqui viu Deus hoje? Dá para saber se ele está aqui do meu lado direito, ali atrás, sentado num banco aí com vocês. Mas a gente tem convicção disso, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temes e os guarda. Você já viu o anjo do Senhor do seu lado alguma vez? Também não. Mas nós temos convicção de que ele está. No reino de Satanás também é igual. Nas regiões celestiais estão os espíritos. E nós não estamos sozinhos neste mundo. De modo que quando nós abrimos a guarda e damos espaço, podemos ser influenciados pelo mundo espiritual do mal. Às vezes as pessoas negligenciam isso e brincam com isso. E às vezes atraem para suas casas situações. Imagina, eu sou crente, isso não vai acontecer comigo não. Ei, diabo, vem aqui, eu piso na cabeça dele. Está debaixo, está amarrado, está debaixo do meu pé. Cuidado, seu sapato tá bom. Você pisar na cabeça dele, cuidado. Nós não estamos a sós. Este mundo é dirigido pelo príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É por isso que as pessoas, nossos parentes, nossos amigos, precisam da graça de Deus para serem libertos deste mundo, ainda morando neste mundo. E nós, por sermos crentes, não fomos retirados deste mundo. Nós somos servos de Deus inseridos neste mundo para trabalharmos no reino do Senhor e tirar de lá os que estão influenciados. Alguns, não só influenciados, mas tomados por essas forças malignas. Entre os quais, diz Paulo, também todos nós andávamos. Nós estávamos lá. Nós éramos de lá também. Eu não sei quantos aqui já nasceram num lar evangélico, né? Não nasceu crente, não. Atenção, filho de crente não é crentinho. Assim como filho de pastor também não. Ninguém nasce crente, irmãos. Por isso que é responsabilidade nossa como pais levar nossos filhos a Cristo. Conduzir nossos filhos a Cristo. Imagina, filho do meu... É minha filha. Eu sou pastor, eu sou diácono. Minha filha já está salva por tabela, já está salva por DNA. Não, gente. Quem está ali, o seu filhinho que está ali, vai crescer. E nele, e ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas a influência do pecado lá do Éden está nele também. Muitos crentes cometem o erro de não tratar seus filhos assim. De não pensar que seus filhos também podem ir para a droga. De que seus filhos também podem cometer os mesmos pecados que as pessoas aí fora cometem. Igualzinho. Ah, nós estamos protegidos porque nós somos evangélicos. Nós somos evangélicos, então nós estamos protegidos. Não. Conduza o seu filho a Cristo. Gaste tempo. Você vai dar presente para o seu filho? Vai. Mas vai na livraria, compra um livrinho legal para ele. Vá dando bíblias para ele à medida que ele vai crescendo, bíblias de acordo com a idade dele. Compre CDs bons para ele. E mais do que isso, de vez em quando se assente com seu filho para conversar sobre Cristo Jesus. De vez em quando se assente com seu filho para sondar o coração dele. O que que anda, o que passa pela mente do meu filho? O que anda acontecendo com a cabecinha do meu filho? Eu quero conhecer o meu filho, porque eu quero apresentar a ele a graça de Deus, para que ele possa chegar o momento de tomar sua decisão ao lado de Cristo Jesus. O fato de eu ser pastor não garante que minha filha é salva. Eu tenho a responsabilidade, não como pastor, como pai dela, de conduzi-la ao conhecimento da graça de Deus. O profeta Jeremias e também o profeta Ezequiel falaram sobre o pecado, dizendo que é uma coisa individual. Jeremias 31, 29 e 30 diz assim: naqueles dias não dirão mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes é que os dentes se embotarão. Isso era um ditado que tinha Israel. Os judeus usavam esse ditado. Ai, nós somos assim. Sabe por que nós somos assim? Nós somos assim porque nossos pais fizeram isso. Nós herdamos isso, nós não temos culpa de nada. Nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes é que embotaram. Jogava a culpa nos pais. Você já viu gente, pessoa que é grossa, dando desculpa, dizendo assim: ai, pastor, o senhor desculpa aí o mau jeito, sabe, pastor, é que eu tenho sangue de pernambucano. Pastor, o senhor desculpa o mau jeito, é que eu tenho sangue de alemão. Alemão é assim. Pastor, desculpa o mau jeito, é que eu tenho sangue de português. Fala, meu irmão, então você tem que trocar isso aí por sangue de Jesus Cristo. Porque se cada um for justificar pela sua nacionalidade, então, nós temos, Deus vai ter que fabricar um céu para cada um. Céu de brasileiro é complicado, porque vai ser tudo cheio de jeitinho, né? Não, a alma que pecar, esta morrerá. A responsabilidade espiritual, ela é individual. Cada pessoa é responsável por si diante de Deus. E Ezequiel 18:4: eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta se afastará de mim. Não é que Deus se afasta da alma. A alma se afasta. E sabe por que se afasta? Porque a pessoa começa a viver em trevas. Luz e trevas não combina, meus irmãos. Você chega na sua casa e está escuro, você deixou tudo apagado, não vai, não tem ninguém em casa, não faz sentido deixar a luz acesa. Quando você chega em casa, está escuridão. Você aperta o dedinho no interruptor, a energia vai rapidamente pelos fios, acende a luz. É possível acender as luzes da sua sala e ela continuar escura? Não, porque luz e trevas não combina. Quando você apertar o dedinho no interruptor e a lâmpada acender, a escuridão vai embora, necessariamente, inevitável, ela tem que ir embora. Você nunca viu uma coisa dessa? Não sei se na física, sei lá, tem alguma coisa que seja possível isso, mas conviver aqui no mesmo ambiente, daqui para cá, vamos, irmãos, apagar as luzes, daqui para cá vai ficar claro e daqui para cá vai ficar escuro. Eu acho que não dá, não sei. Se eu apagar as luzes, vai ficar escuro. Se eu acender as luzes, vai ficar claro. Quando o evangelho entra no nosso coração, não tem como o nosso coração ficar nas trevas. A luz chega. O esclarecimento espiritual chega. A verdade de Deus toma conta da nossa vida. E, meu querido, causa uma transformação que ninguém pode fazer em você. Só o evangelho de Cristo. Segundo, santos precisa da graça de Deus porque Deus quer vivificá-la. Você precisa da graça de Deus porque Deus quer dar vida a você. Vivificar, versos 4 a 9. Mas Deus, a narrativa até o verso 3, é uma narrativa de desgraça. É uma narrativa que mostra as consequências do pecado, as consequências de um homem vivendo longe de Deus. Meus irmãos, até dos 16 aos 18 anos, eu tive algumas frustrações na minha vida. Eu queria ser jogador de futebol. Modéstia à parte, eu era bonzinho de bola, dava para quebrar um galho. Eu queria ser jogador de futebol. Fui fazer teste no Guarani, estava tudo organizadinho para eu ir para o Guarani jogar bola. Meu pai tem um derrame. Eu jogava num time juvenil de Limeira. Meu pai teve um derrame. Até então eu trabalhava, mas o fruto do meu trabalho, meu pai não precisava do meu dinheiro para sustentar a casa. Então, eu me dava o luxo de sexta-feira sair mais cedo para treinar. Aí meu pai tem um derrame. Meus irmãos começaram a se casar. E de repente eu comecei a ver as coisas sobrando tudo em cima de mim. Meu pai chega para mim e diz assim: meu filho, eu não posso mais trabalhar, demorou para se aposentar, não conseguiu com facilidade. Agora eu preciso do seu dinheiro para ajudar a pagar aluguel e para ajudar a administrar a casa. Você vai ter que arrumar um emprego melhor e ajudar na casa. Agora eu preciso de você. Bom, meu pai pediu isso, não podia negar isso para meu pai. Falei: bom, carreira de futebolística já foi embora, né? Acabou, porque agora eu vou entrar numa empresa, ninguém vai ficar me liberando para jogar bola, para treinar. Aí eu comecei a jogar bola, para não parar de vez, arrumei um emprego e comecei a jogar bola naqueles times de bairro, cuja sede sempre é um bar. Já viu isso? Não sei se por aqui tem, lá tem muito. O time do Tchãozinho, o time do Zezão, o Zezão do Boteco. Aí eu fui jogar bola nesses times aí. Era garotão no meio daqueles camaradas com 30 e pouco, 40 anos, deitava e rolava. Eles iam em casa me buscar para jogar. Olha que moral. Só que eu que não bebia, só bebia Guaraná, só água mineral. Daqui a pouco, ia pro campo em cima de um caminhão, subia no caminhão. Jogava futebol, terminava de jogar. Aqueles homens de 30 e pouco, 40 anos, eu com 15, 16 anos. Eles tomavam conhaque. Eles tomavam essas bebidas. Dá um golinho pro menino aí. Hoje isso dava cadeia, né? Na hora de vir embora, eu não descia do caminhão, eu caía do caminhão. Eu sou pequeno, imagina eu, pequeno bêbado, tentando descer do caminhão. Mentaliza aí. Chegava no boteco, lá na sede, eu ia descer. Aí a perna não alcançava. Quando eu estava bom, eu pulava e caía em pé. Mas para voltar, a perna não estava boa. Então eu me jogava de lá e caía. Do jeito que caiu, caiu. 2 anos, meu irmão. 2 anos. Parei de estudar porque algumas vezes eu cheguei para a escola meio doidão. Eu sempre fui um cara quietão na escola, bom aluno. Aí quando isso começou, eu falei: peraí, que papel que eu estou fazendo? Não, então... Eu escolhi a escola ou a bebida? Eu escolhi a bebida. Eu falei: não, vou para a escola não. A bebida está melhor. Larguei. Ia trabalhar, continuei bebendo. 2 anos depois, então, eu tive encontro com Cristo. Tive um pastor maravilhoso que me ajudou, que me orientou. Fui para a igreja, fui batizado, larguei a bebida. Foram 2 anos bebendo, irmãos. Era assim, ó: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Não tinha descanso, não. Daquele jeito, eu já estaria morto há muito tempo. Espiritualmente já estava morto, né? Mas o físico ia morrer, não ia demorar muito tempo não, porque era direto, não dava trégua não, não tinha tempo. Segunda bebia porque era segunda, terça porque era terça, final de semana porque era final de semana. Sempre tinha uma desculpa para isso. A vida ia de mal a pior. Daqui a pouco eu me apresento para o meu pastor e diz assim: pastor Jovino, eu estou sentindo Deus falar no meu coração. Ele está me chamando para o ministério. Eu quero contar algumas coisas para você. Você vai me dizer se isso é verdade ou não. Aí ele falou: olha, tem indícios de que sim. Vamos trabalhar, eu quero te acompanhar. Ele me acompanhou durante 3 anos. Ele ia fazer visita, me levava, eu ia com ele. Chegava numa visita, ele dizia assim: ó, prepara um texto para você ler lá na casa da irmã fulana. E ele foi me treinando. Ele foi me treinando, me discipulando. Só que eu estava fora da escola. Aí ele chega para mim e diz assim: mas veja bem, você terminou a 8ª série? Eu falei: não. Parou onde? Parei na 7ª. Então, primeira coisa, volta para a escola. Voltei para a escola, já marmanjo, no meio da molecada. Aí sentava lá no canto e falei assim: não vai dar certo. E foi. Eu não gostava de ler. Ele disse assim: tem que aprender a gostar de ler. Ele era professor de português. Aí o pastor chegou para mim e falou assim: eu vou te dar uma série de livros para você ler. Aquela série Vagalume, para aprender a gostar de ler. O caso da borboleta atira. Irmãos, é isso que Deus faz com a gente. Deus tira você lá do lugar onde você é o rei, onde você está no meio do pessoal, parecendo homem, bebendo, enchendo a cara e sendo tratado como gente, e coloca você para ler O Caso da Borboleta Atira. E Deus está trabalhando com você, meu irmão. Olha, quando Deus começa a trabalhar o seu coração, te prepara, porque começa a acontecer umas coisas esquisitas, que você fala assim, não, eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso. Mas Deus começa a trazer, é Deus trazendo você para as coisas simples e bonitas da vida. É a graça de Deus trabalhando o seu coração e tirando aquele endurecimento e aquelas coisas horríveis que o mundo coloca dentro do coração, de tal modo que a gente se torna insensível. Em alguns momentos você se sente meio estranho, porque você estava acostumado com aquele mundo de trevas, onde você recebia elogio das pessoas, mas era um elogio pela maldade que você estava fazendo com você mesmo e com os outros. Mas depois, quando Deus começa a trabalhar o seu coração, você começa a ter uma sublimidade e você começa a ter atitudes que você olha para você e fala assim, peraí, estou me estranhando. Esse sou eu? É você. É você sendo transformado pelo Evangelho de Cristo. É você sendo transformado pelo Evangelho de Cristo. O Senhor então vem para nos dar vida, vivificar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é pelas obras, não é por mérito nosso, sabe por quê? Se fosse por mérito, a gente ia começar a fazer comparação. Pastor Ezequias, não leva a mão não, mas acho que eu estou mais salvo do que você, rapaz. Não sei, por que você fala? Não sei, olhando para você assim, acho que eu estou mais salvo do que você. Não sei, é uma intuição minha que eu acho que eu estou mais salvo do que você. Você vai lá e dá o pratinho de comida para o mendigo que pede para você a comida. Aí você dá a comida para ele e volta para dentro. Assim, ah, eu estou mais salvo. Hoje eu ganhei um pontinho. Se eu estava lá com... A média deve ser 7 no céu. Se eu estava com 6,5... Com esse pratinho de comida que eu dei hoje, eu atingi 7. Agora é só, daqui para frente é lucro. Não é assim. Não é média. Ele não vai contabilizando lá e no final de contas ele passa a régua e dá uma olhada. Está devendo ou está sobrando? Está sobrando, rapaz. Ih, cara, está devendo. Nossa, é... Aí vem um pessoal e diz assim, tem que ser reencarnado para começar tudo de novo. Não, ele vem para vivificar a nossa vida que estava morta. Finalmente, Santos precisa da graça de Deus, você precisa da graça de Deus, porque Deus quer fazer dessa cidade, Deus quer fazer de você um testemunho vivo para as demais cidades, fazer de você um testemunho vivo para as pessoas que convivem com você. Quando a gente vive no pecado e tem uma vida transformada, a gente se torna um testemunho vivo para as pessoas. Aí você fala assim, mas pastor, e eu que nasci num lar evangélico, que nunca experimentei isso que o senhor experimentou. Eu tive um amigo presbiteriano que ele tinha uma crise profunda. Ele dizia, João, eu tenho uma crise, rapaz. Ele era filho de um diácono presbiteriano. Ele dizia assim, eu tenho uma crise, João. Por que você conta essas histórias aí? Eu não tenho história para contar. Eu nunca bebi. Eu nunca fumei. Eu sempre fui aquele menino certinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, eu não tenho essa história para contar. Eu dizia para ele, rapaz, então louve a Deus, você não precisou experimentar isso. Eu experimentei por você. Olhe para a minha vida e nem queira isso. E nem queira isso. Você não precisa voltar lá, então agora eu vou mergulhar nesse mundo e depois eu me converto. Fácil assim, não é não. Pode ir e não voltar mais. Para que eu tenha histórias para contar para as pessoas, para impressionar. Nada disso. Sabe por quê? Porque mesmo quem não faz nada disso que eu fiz, também carece da graça de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa não precisa ter matado, roubado. Olha, esse aí precisa mesmo, porque o pecado desse é muito. Não, gente. O pecado desse, a condição dele de pecador, é tal qual a condição daquele que não fez nada disso. Mas a Bíblia diz que ele está separado da graça de Deus, da glória de Deus. Então ele precisa da graça do nosso Deus. Será que nós temos aqui nesta noite alguém que reconhece isso? Que precisa da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus? Sabe o que está acontecendo com o nosso mundo, meus irmãos? O mundo passa por várias... A história, ela é cíclica. E ela vai passando por vários momentos. E muitos momentos se repetem. Os irmãos sabem por que o ensino de filosofia voltou às escolas? Dentre muitos motivos, um deles Com a ditadura militar, o ensino de filosofia foi banido das escolas. Por quê? Porque a filosofia ensina a pensar. E pensar incomoda as pessoas. Então incomoda quem está no poder. Então, filosofia foi banida. Acabou a ditadura militar, passou um tempo e agora que nós estamos tendo como obrigatoriedade ter filosofia nas escolas. Alguns diretores de escola estão pensando que eles vão dar jeito na rapaziada com filosofia. Eu sou professor de filosofia, mas eu sei que isso não dá jeito, não. Isso abre a mente para pensar, isso ajuda de um modo geral, é uma cultura, é muito joia. Mas isso não dá jeito na vida moral de alguém, na vida espiritual. Cada coisa no seu devido lugar. Então, muita gente acha que vai resolver o problema da rapaziada ensinando filosofia. Ética através da filosofia. Não vai. A discussão se vamos ter ensino religioso nas escolas. No Brasil, isso não funciona. Tem uma mentira muito grande nas escolas hoje. Que o diretor pega a caderneta, tem lá ensino religioso, nem professor de religião tem. Porque está lá, a lei existe, mas não se entra num consenso sobre quem vai dar a aula. Por quê? Vai colocar quem? Quem você colocar, a pessoa vai tender para a sua crença. Isso é inevitável, isso não existe, essa imparcialidade não existe. Isso não existe. E no nosso país, isso não vai funcionar. E vou dizer para você, não é isso que vai consertar. Porque religiosidade não conserta a vida de ninguém. Que conserta o coração do homem é Jesus Cristo, é o Evangelho de Cristo. Esse papel não é da escola, esse papel é da igreja. Esse papel não é só do professor crente, é dos pastores e de cada crente em particular. Qual o problema que você tem na sua vida? É financeiro? Tem que trabalhar, ganhar o dinheiro e pagar a conta. Não tem jeito. Qual o problema? Falta de emprego? Bater o joelho no chão, se preparar, ir lá prestar o concurso ou mandar o seu currículo? Qual o problema que você tem na sua vida? Pastor, eu não tenho certeza. Se eu morrer agora, eu não sei para onde eu vou. Só Jesus Cristo. Você pode procurar o seu melhor amigo e compartilhar isso com ele. Ele não pode te ajudar. Exceto orar por você e apresentar a graça de Deus para você. Curve sua cabeça. Eu gostaria que cada crente aqui nesta noite estivesse orando a Deus. E estivesse colocando diante do Senhor a vida daqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo. Que ainda não experimentaram essa graça maravilhosa. Eu experimentei quando tinha 18 anos. Foi a melhor decisão e a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu tenho certeza que isso é bom para você também. Se há entre nós alguém que ainda não recebeu o Evangelho de Cristo no seu coração, ainda não teve sua vida transformada por Jesus Cristo, e a partir de hoje você quer ser um servo, uma serva de Deus, se você compreendeu a mensagem e hoje você quer receber a Jesus no seu coração, levanta sua mão aí, faz o sinal levantando a sua mão, dizendo sim, eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero a partir de hoje andar com Jesus. Eu quero a partir de hoje ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser instruído por Jesus, ser ajudado por esta igreja na vida espiritual. Há alguém conosco que quer fazer isso? Não faça isso para agradar o pastor, não faça isso para agradar a pessoa que te convidou. Não, não faça assim não. Só se você compreendeu a palavra, se ela falou o seu coração, e se você quer isso para a sua vida, levante a sua mão, dizendo eu quero. Eu quero andar com Jesus a partir de agora. Eu quero viver com Cristo. Eu quero viver para Jesus. Eu quero que o Evangelho entre na minha vida, faça morada no meu coração e transforme o meu viver. Pela última vez eu pergunto, alguém conosco que quer tomar essa decisão? Faça um sinal aí levantando a sua mão. E eu vou estar orando por você. Mesmo terminando esse culto, você pode procurar o pastor dessa igreja, o pastor Ezequias, ou qualquer outro irmão dessa igreja e dizer, olha, eu não quis levantar a minha mão, mas eu levantei o meu coração e eu quero andar com Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu quero caminhar no Evangelho de Cristo. Eu não levantei minha mão porque eu fiquei acanhado, mas eu levantei o meu coração e esta igreja certamente estará pronta para te ajudar na caminhada com Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém? Agradeço a oportunidade de terem me convidado para estar com os irmãos aqui neste dia. Foi um dia para mim de grande edificação na palavra do nosso Deus. Levo certamente boas impressões e boas falas desta igreja lá para Limeira. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor João. Que Deus realmente continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Eu queria encerrar essa reunião cantando. Então eu quero que me deu uma vontade de cantar uma música que a gente não canta há muito tempo aqui, aquela Rei da Glória, né? Eu quero, antes de cantar, lembrar você de algumas das atividades da igreja. A gente vai ter uma semana, um domingo muito intenso. A gente vai ter o almoço de confraternização, R$7, você deve vir. Nós vamos ter também, deixa-me, assembleia para eleição da diretoria estatutária. Para isso, você sabe, precisamos da tua presença aqui para termos quórum. A gente quer fazer isso logo pela manhã, para não termos que fazer à noite. Já que tem o almoço, então você vem para o almoço e participe. A gente vai receber aqui, onde é que está aqui? O coro da Oficina de Música. O coro da Oficina de Música vai estar cantando domingo pela manhã aqui, junto com o coro Primeiro Amor, é isso, né, Sarita? O coro de jovens. Então, irmãos, estejam presentes para dar uma... apoiar o trabalho, ver também o que tem acontecido. E também eu quero, o irmão Luiz Carlos Trovati, que é o presidente do Corpo Diaconal, convida os diáconos para uma reunião aqui na sala do pastor. Então, você, diácono, ao término do culto, imediatamente você venha e para o gabinete. Vamos ficar de pé? Rei da Glória, vamos cantuar esse último cântico. Vamos cantar bem forte, bem bonito. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Vamos nos dar as mãos, irmãos. Vamos nos dar as mãos uns aos outros. Jesus. Jesus, bem forte, mais uma vez. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. E o povo de Deus diz: tenha uma boa semana na presença do nosso Deus. De mãos dadas ainda, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe. Obrigado pela graça que o Senhor dispensou a cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que cada um de nós reconheçamos que não temos mérito algum. É pela graça que nós fomos salvos. Esse favor que o Senhor dispensou a cada um de nós, ainda que nós não merecêssemos. Louvado seja o teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com esta igreja, ó Deus, seja com esta cidade. Que santos verdadeiramente conheça, receba a graça do Pai. Esteja com todo o seu povo, ó Deus, espalhados por toda a terra. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar-se. Oração silenciosa, estamos despedidos dessa reunião. E vamos lá para a cantina. Vejo você lá embaixo.